Central 9972. Voador, pronto, achamento. 2-1. Salvador, bom dia, Xenia 6225, formação Golf, transição Brasília. Xenia 6225, Brasília autorizada, perdão, 17, nível 380. Curva direita na saída Arbor, Elefa. Transponder 5066, controle 1208. Autorizada Brasília 380, via Pazulu. É, 17, decola a curva direita no perfil da Arbor Elefa. Transponder 5066 e o controle de saída 1208, Oxenair 6225. Coordenamento correto, chame pronto. Chamar a 612. Arrasou, boa, Arrasou 4069, gente da Golfo para Campinas. Azul 4069, Campinas, autorizado. Upper Zulu 10, nível 320. Curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5070, controle 1208. Campinas, nível 320, Upper Zulu 10, decolando 10, com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5070, transponder. Controle 1-2-0-8, Azul 4069. Cotejamento correto, Azul 4069, chame pronto, Chivec. Chama na minha. Oxenai 6225, não escuta? Prossiga, 25. Corrida saída é Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, transição elétrica. Salvador, Arbor 1, 85, bom dia. Alô? Boa noite, 65 para Brasília, nível de voo 360. Poderia adiantar a saída, por gentileza? Afirmo. Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, elétrica. Nove sete zero, sola 07, direita 1-2-1, décimo 9. 9. Alfa, zero, 9970, de pronto, escuta. Será o 9970, Alfa, Kilo, Pátio 13, remota 5, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 13, remota 5, Romeu, será o 9970. Chama a torre 118 da 595. 295, obrigado, bom dia. Dois Salvador, bom dia, Sideral 9972, da 2000 Simbra. Sideral 9972, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 1900 graus, 04 nós. Pouso autorizado, Sideral 9972. 3153 para a cópia. 3153, galeão autorizado. Fiat número 857, nível 360. Curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5053, controle 1208. Santo Galeão, nível 360, rota do plano de voo, Fiat número 857, saída Dael, Leda, Dael, Leda, Irumi. 5053, transponder 208, controle 3053. Correto, chame pronto. Para a 3517, autorizado Brasília, nível 360, Persolo 17. Decola com curva direita na Arbor 1, Elefo. Transponder 5052, controle 208. Correto, estamos prontos. Liderão 9972, solo aos 10, direita 12 e decimal 9. Pois o 9, obrigado. Liderão 9972, liberando a sua escuta. Liderão 9972, Alfa Kilo, pátio 3. 5 Brasília, Alfa Zulu 17 autorizado, nível 360, curva direita, arbor 1, Elefa. Transponder 5104, controle 208. Boa noite, 5 autorizado 360 para Brasília, Alfa 10, curva direita, arbor 1, transponder. Alfa Zulu 17, aerovia. 104, transponder, chama 208, mano. Correto, time pronto. Salvador, está 3153, tudo bem, estacionamento, posição 4. Autorizado, 3153, time táxi. Autorizado. 6225, na 612, depois estacionamento. Ocean Air 6225, autorizado, time táxi. Chamada táxi, 6225. Romeo Oscar Alfa, Veracruz, 1.000 pés autorizado. Pistão 7, curva à direita, Fedor Axé. Controle de Salvador 208, transponder 0175. Acho. Torre 1895, acionamento táxi. Boa, é o ano 4069, no gate 1, para pushback de acionamento. 4069, portão 1, número 2. Número 2, aguarda na frutinha. Fala, por meu, acho que para parar, foi bom dia, autorizado o acionamento no pós-táxi. Oceaner 6225, 104 a bordo, alterna Goiânia, 12h50, autonomia para táxi. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 como número 2, seguindo o Airbus da TAS. Ponto de espera da 01-1895, QNH 1095. Como número 2, seguindo o TAS, ponto de espera 1295-14. Saldo Salvador, 1093, informação hotel, autorização, confins 240, a posição é a 08. 1093, confins, Apesulo 21 autorizado, nível 240, curva direita, arbor, elefa, transponder 5103, controle 208. Elefa, voa proa de Ilhéus para interceptar a Whisky Uno. Negativo, a rota é DCT Elefa, DCT Nítibo, Upper Zulu 2-1. Só confirmando se é de Arbor 1. Nível 240. 240. Então 3153, confirma o táxi? Foi o táxi, 3153. POB, alternativa autonomia. POB 160, alternativa é Campinas, 3 horas e 15 de autonomia. Autorizado, direita, voo 0901-1895, CNH 1005. Entendeu. Tem que ser esquerda, ponte 0905. Bora 093, copiou a autorização? Prossiga pro voo 093. Conseguiu copiar a rota? Siga. A rota é DCT Elefa, DCT Nítibo, Upper Zulu 2-1. E a saída é Arbor 1, transição Elefa. Senhora, tipo 240 no espaço aéreo inferior. Não vou voar no espaço aéreo inferior, a rota está errada. Qual o nível que o senhor tem na navegação? Tenho a Ilhéus Whisky 1. Ilhéus Whisky 1, e o nível 240? Afirmativo. Gente, mantém escuta, eu vou ligar pro centro, confirmar a rota. Guardando. Auxiliar 6211, pushback, entrando mesmo, portão 5. 6211 autorizado, portão 5, chame táxi. Chamando a táxi, 6211. Bráfico 4069, porta passagem da via carreta guarda, pushback autorizado, chame táxi. 4069, tem alguma previsão pro pushback? Afirmo agora, a via acabou de passar a reta guarda. Então, está autorizado o pushback pro 4069? Afirmo, 4069 autorizado para o Chivec, chame o táxi. Autorizado para o táxi, 4069. Volta 357. Espera a próxima. Número 2, mantém escuta. Aguarde. Cena 6225, autorizado, Aliane, mantendo 0. Aliane, mantendo 0, 6225. Mas o crédito confirma o nível solicitado? Nível 240. Então 3153 de decolada 24, controle 120, decimal 8 no voo. 208, velho. Recebeu a CHG? Salvador tá 3153, cruza. Dois no pé. Desconcentro. Agora a gente tem cópia. Na pode mandar presente, Leda. Obrigado, Leda. Tá. 93, agora sim. Nível 240 mantém. A rota Golf 677 Léo Luiz Q1 e a saída da El. Transição coral. 0 graus, 2 nós. Autorizado, decolada 1-0, 6-2-2. Afirmo. Então tá ok. Então nível 2-4-0. Delta Ilhéus, Ilhéus, Whisky Uno. Vai acionar 5103, subida da área da El Coral. Após a posição Coral, eu vou voar a Ilhéus para intensificar a Whisky Uno. Gol 1093. 1093, chama o pushback. Chamarei. Para o táxi fechando em área 62 do nono, tem 155 a bordo, 3 horas e 27, atando na Guarulhos. Qual foi o B? 1955. Direita, corrigindo. Em frente, seguindo o Embraer, ponto de espera da 1015, QNH 1016, chinelo 62 do nono. Segue o azul, ponto de espera 1895, chinelo 62 do nono. Puxando a 6225, decolar 226, controle 120, destino 8, no voo. 208, 6225, obrigado, bom trabalho. 14069, a direita do Texo Índia, torre 1895, QNH 10 no meio. 10 no meio, a direita Índia, torre 295, faz o 4069. A direita foi elétrica. 380, após 2000, direita elétrica, 6285. Alfa autorizado, alinhar e decolar, pistão 17, vento 1,00 graus, 03 nós. No 7 após o Airbus da Avianca, pushback autorizado, chame tá. Após o Airbus da Avianca, autorizado, equipe no 7. Pushback, acionamento, gol no 865, portão 9. 865, portão 9, autorizado, chame tá. Maralta, portão 9. 2. Xené 62, 1-1, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Xené 62, 1-1. Alfa Moto, Cava do Alfa X-ray, X-ray. Consiga. Bom dia. Alfa X-ray, X-ray, solicitando permissão de reboque. Do Pato 3, posição 2 Lima, para o finger número 1 do Pato Principal, já de acordo com o CIV, certo? Gente, inicia o reboque, chame na frente do Pato 3, Alfa, X-Ray, X-Ray. Gente, gol no 093, na escuta? 093, na escuta. Modifique a saída para Dael, Transição, Delta, Alfa, Golf, Oscar, Vitor. Papa Romeo, ótima para Alfa, decolar 229, chame o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Oscar para Alfa. Ok, decolando o perfil do Dael, com a transição da GOG, o gol 093. Afirma. É 2-1-1, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Sim, mantendo, 0-6-2-1. Após, confirmando, após, Dael, vai voar na GOG, então é isso? Afirmo. Então, desconsidere Ilhéus, obrigado. O meu Oscar, Papa Alfa, precisando corredor aqui, ó, no meu teste. Posso parar da barra? Você pode parar a parol da barra, Oscar, Papa Alfa. Controle, boa, azul 4069. Do 4069, bom dia, contato radar, estou para o nível 320, saída da El. Na saída da El, subindo para o 320, azul 4069. 3153, chame Recife, 1251. Recife, está pressionando o 53. 4069, voe direto Leda, após Leda Motiva. Voe direto Leda, após Leda Motiva, após o 4069. Chanel 6211, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 3 nós. 6-9-62, aqui. Valeu, Salvador, bom dia, passageiro 2229, transfere. Valeu, 2229, essa é a identificação. Vai na prova do CRV 366 e reparte no guia de descida. Já no guia de descida, só é feliz, só que você perdeu o contato com o CRV. Já foi informado, passarela 2229, desça para 4006, o ajuste 1096, para o outro reactor 366. Quatro mil pés. 4026. Controle, 120, decimal 8, mau 8. 308, Schneider 219, bom dia. 0-0-1-1-8-9-5, que negar 1-0 no meio. Bate aí, 1895, QNH 1096, gol 1865. Eita, Dael. 360, poderia voar Dael ou Leda, tá presente? 2-1, localizado Leda, após Leda e Rumi. Leda, Leda e Rumi, muito obrigado, 6-2-1. Chame 6225, chame Recife, 1260, aperte 1288. 1260, 1288, né, 225. Autorizado, Alfa que sei que sei. Mantenha um ponto de espera. Mantenha um 085. Peça o mapa alfa da presente frequência livre. Graças, bom serviço. Eu vou. Quatro zero meia nove, chame Recife, 1251. Cinco um, 4069, Recife, canais. Variável com dois nós. Zero 9 autorizado, a aeronave reporte passando Serra Bissau 366. 3509 autorizado para o segmento, controle estabilizado, 3220. Turma 65, autorizado, a Lene mantém pistão zero. A Lene mantém pistão zero com 865. A 3517, decola 237, controle. 120, decimal 8, no voo. 208, obrigado, bom dia. Escolhe Salvador, bom dia. Tá 3597, passa 1500 pés na sua escolha. 3597, bom dia, contato radar, para o nível 360, sair da Arbona. Arbona, 360, 3597. 349, 4241, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 1049, 49, informa que a posse bom para o setor do 367. A 49 prossegue na chegada, aguarde a autorização para o 369. Na 865, informo que devido à perfeita saída do tráfego decolou à frente, mais um minuto para a decolagem. Tem mais um minuto para a decolagem, boa noite. Na 865, autorizado decolagem, pista 10, vento variável, 1 a nós. 10 da 1 a 0, bom noite. Tudo bom, que é o Pinga número 1, bom dia. 6211, no chame Recife, em 1251. 251, muito bom dia, 6211. Noite 65, decolado às 40, controle 120, decimal 8, novo. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo no 865. Voo no 865, bom dia, contato radar, voo para o nível 360, saiu da Arbor 1. 360 na Arbor 1, no 865. É o 973, 500 da Hotel, para o 5330. Salvador, Rio 5973, cliente da Hotel, 330, receba. E o 5973 ainda não tem o plano no sistema, confirme o horário. Ao 0915. Cliente, aparece 30 minutos antes no sistema. Ok, agora. Estabilizado, passarela 2229. 32229, torre 1, 1895. 895, bloco. 3517, chame Recife, 1260, alterne 1288. 260, 288, obrigado. Passarela 2229. Tareira 2229, bom dia, autorizando pouso, pistão na zero. Vento calmo. 2229. Voo no 649, voo inaugurado do servidor 367, após servidor 366, desça para 2506, o ajuste no 096, autorizado a final da aeronave, reporte passando servidor 366. Autorizado para o servidor 367, 2506, 1096, reporte autorizado no 366, aumenta a final de voo. Acharei 2229, sala 47, direita 121, decimal 9. Direita 219, 2229. Passageiro 2229, Alfa Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette, remoto no 2, passageiro 2229. 265, bom dia. Bom dia. Falando o Rio 5973. 5973, bom dia. Informação hotel Recife, pronto cópia. Afirmo. Rio 5973, autorizado Recife, VEP Zulu 17, nível 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju. Aciona 5137, controle 120, decimal 8. Cinco nove sete três, confirma apenas o nível e a aerovia copiada? Afirmo, 330 Rio 5973, cotejamento correto no pátio 3, reporte pronto. Já pronto para feedback e acionamento. Rio 5973, autorizado, reporte táxi. Feedback e acionamento, reportará para táxi, Rio 5973. Está cruzando a 366 visual, gol 1649. 649, subi a torre em 1895. 295, 649, bom dia. Bom dia. Torre Salvador 649, estabilizada RNAV 90, visual, bom dia. Mano 649, bom dia, autorizado pouso pistão 90, vento 050 graus, 02 nós. Depois 190649, boa. 49, sala 58, direita 121, decimal 9. 219, direita 1649. Fala 649, boa, segue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando, Juliette, eu no 649. Salvador, Rio 59, 7303 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, táxi. 5973, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-1-1, decimal 95, ajuste 1-0, 1-6, morro. 06, pátio 3, 1, Índia, ponto de espera 1895 com a torre, o Rio 5973, grato com serviço. Salve Salvador, dono 093, solicito o táxi, o pushback em acionamento, posição 8. Dono 093, autorizado, reposto táxi. Próxima táxi, 093. Salvador, Gol 2104, bom dia, ciente da Silva. Gol 2104, bom dia, senhor Ninho, identificação. Vou em motor do servidor 366, desça para 2506, o ajuste no 096. 3500, 1096, na produto 366, 2104. Estão meia dúzia. Dia Juliette para 612, 1649. Rio 5973, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento variável com 2 nós. Bom dia, o Rio 5973, livre, alinhar e decolar 1-0. Bom dia, Sione, identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. Salvador, Gol 093, solicito táxi, 169 a bordo, 2h50, Galeão. 3h50? 12h50. Gol 093, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-6, Gol. Via Índia, 295 a torre, pista 10, 2016, Gol 093. 5973, veículo 1003, controle 120, décima 8, no voo. 1208 com controle Salvador, grato, bom dia, bom fim de semana. Igualmente. Vai. Salvador, muito bom dia. O Rio 5973 decolou na Puca. 2 mil pés. Rio 5973, bom dia. Contato radar. Sou para o nível 330, sai da Puca. Acendendo para o 330 na Puca, o Rio 5970. Se possível, coordenação